em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Sempre assim, de 8 em 8 dias, sessões de áudio hipnose em transe, 60 minutos, primeira parte apresentada por Ricardo Mariano, na segunda vem o Ricardo Carvalho. Abrimos a sessão de hoje com um projeto a dois, From the Mouth of the Sun, dupla constituída por Dag Rosenqvist, o sueco que também é conhecido nas coisas da música por Jasper TX, e também faz parte dos De La Mancha. A ele junta-se o norte-americano Aaron Martin, um extraordinário disco chamado Oventide, masterizado por Taylor Dupree. Vamos começar de forma inebriante com A Season in Waters. Boa noite, bem-vindos. Honras de abertura para os From the Mouth of the Sun e o disco Woven Tides. Passámos A Season in Waters e depois nova edição, a segunda deste ano, do lisboeta João Alegria Pé Curto. Ele que em Apeiron, o lançamento novo via Bandcamp, explora a guitarra de uma forma mais peculiar e experimental, muitas vezes só com o arco. 10 temas, sobretudo de cariz experimental. Ouvimos o sexto a explorar as gravações de campo belíssimas de João Alegria Pé Curto, e foi precisamente o João que nos apresentou o músico Aaron Martin, ele que abriu com Dag Rosenqvist e o projeto From the Mouth of the Sun. Agora, a solo e retirado do seu quarto de originais, Worried About the Fire, mais um disco masterizado por Taylor Dupree, violoncelos, banjos, órgãos e pianos, tudo neste registro já com alguns anos do norte-americano. Vamos ouvir Water Tongue. Thank you. 30 minutos de arranque do Em Trance. Depois de Aaron Martin, fomos até Delay, o debut da violoncelista canadiana a residir em Nova York, Julia Kent. Depois de muitos anos a colaborar com projetos, nomeadamente os The Johnsons, a banda que acompanha Anthony Haggerty, Julia Kent estreou-se em 2007 com Delay, e por lá músicas à volta da melancolia e romantismo como Arlanda, para terminarmos, e ainda em som de fundo, com Below Sea Level, a última edição do britânico Simon Scott, um dos seus discos mais conceptuais de sempre. Edição 12K, a editora de Taylor Dupree, ele que hoje está aqui em destaque. de Simon Scott, terminamos esta primeira metade com Sea Level 5. Já a seguir vem aí o Ricardo Carvalho. Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. A segunda parte da emissão de hoje de Em Transe, num formato ligeiramente diferente daquilo que tem vindo a ser hábito nas últimas emissões. O destaque de hoje vai para um repositório de conteúdos na área do avant-garde aos mais diversos níveis: literatura, poesia, imagem e som. Um repositório que inclui uma série de raridades, obras que se consideravam perdidas ou que estavam no completo esquecimento, e que são absolutamente essenciais e, naturalmente, imperdíveis. Esse repositório, que tem vindo a arquivar todo esse material há mais de década e meia, pode ser acedido através de www.ubu.com. De uma primeira consulta ao riquíssimo património aí presente, selecionei para audição um conjunto de peças de dois registros. Primeiro, a obra de Pierre Schaeffer, Cinq Études de Bruit, de 1948, considerada uma das primeiras obras de musique concrète. Já de seguida, ficamos com um dos 10 lançamentos da Obscure Records, editora criada e dirigida por Brian Eno, ele que foi também o produtor da maior parte desses registros. Ficamos então aqui com o trabalho de Gavin Bryars. Thank you. Segunda parte da emissão de hoje de Em Trance, completamente dedicada ao repositório Yubu Web, cujo principal representante é o americano Kenneth Goldsmith, ele que adota uma postura curiosa na gestão desse acervo, que navega constantemente pelo limiar entre a ilegalidade e o serviço público. Muitos dos conteúdos aqui disponibilizados não se encontram à venda, mas mesmo quando são levantadas objeções, Goldsmith chega muitas vezes a acordo com os agentes em questão. Consultem então a riqueza da Yubu Web em www.yubu.com. Ficamos então nesta emissão com Pierre Schaffer, um dos precursores da musique concrète e da música eletrónica, com um dos seus Cinq Études de Bruit. Depois, Gavin Bryars, num dos registros da Obscure Records, editora de Brian Eno. Da mesma editora, podemos ainda ouvir Harold Budd, com o álbum The Pavilion of Dreams. E fechamos como começamos esta segunda parte, com mais um estudo de Pierre Schaffer. Iremos certamente voltar a este repositório nas próximas emissões de Em Trance. Fica, como habitualmente, o endereço para consulta de alinhamentos e descarregamento de podcasts, radiotrance.blogspot.com. Eu e o Ricardo Mariano voltamos na próxima terça-feira, a partir da 1 da manhã, para mais uma emissão de Em Trance, aqui na Radar. Boa noite.